Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica, que está diariamente com vocês aqui pela Rádio Esotérica FM e também em vídeo pela Ustream, que vocês podem acessar aí, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, abaixo do playlist da rádio. Uma vez mais, ouvintes, é nossa satisfação recebê-los aqui no nosso programa, que visa trazer para vocês os temas da espiritualidade, do ocultismo e do esoterismo. Então, ouvintes, estamos aqui, como nós dissemos ontem, aqui naquele memorável programa em que nós celebramos juntamente aqui com irmãos teósofos, o Ismael de Jesus Morales, a minha esposa, grande teósofa também, a Luciana Cristina de Carvalho. Nós estamos aqui cumprindo o nosso Dharma, caros ouvintes, o nosso dever, que é levar para você, ouvinte, temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia. Então, nós, nessa fase do nosso programa, nós estamos levando exatamente temas que foram sugeridos pelos nossos ouvintes. E nós vamos retomar no dia de hoje a discussão, o tema que foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Ed Wilson, lá da cidade de Itanhaém, aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Ele pediu que nós falássemos sobre a vida esotérica de Jesus. E é exatamente, ouvintes, este tema que nós também vamos abordar com vocês no dia de hoje. Com muita satisfação, porque nós sabemos que nós vivemos, caros ouvintes, numa cultura judaico-cristã. Então nós não podemos fugir do simbolismo, de toda a pressão cultural que a religião predominante no Ocidente, que é este segmento judaico-cristão, tem sobre nós. Mas muitas pessoas, ouvintes, julgam que a história e os ensinamentos de Jesus não tem nada de esotérico, que tudo no cristianismo é feito às claras, caros ouvintes, e que Jesus não tinha esoterismo e que o cristianismo também não tem essa parte esotérica, essa parte interna. E, caros ouvintes, se vocês têm uma opinião diferente, se vocês têm, aliás, esta opinião, que o cristianismo não tem esoterismo, eu sinto realmente contraditá-los. Realmente nós temos uma experiência advinda não só da teoria, caros ouvintes, mas da prática do cristianismo, porque cristianismo, caros ouvintes, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma religião que poderia se chamar um jesuísmo. Realmente não existe a religião que nós poderíamos chamar de jesuísmo, né? O cristianismo, ouvintes, é uma coisa muito mais sublime, é uma coisa muito mais elevada, transcendental, e nós somos da mesma opinião, e obviamente nós vamos citar aqui o grande Santo Agostinho, das primeiras épocas do cristianismo, ouvintes, que disse, caros ouvintes, que esta religião que nós chamamos hoje de cristianismo, na verdade, já existia em tempos anteriores com outros nomes. As próprias escrituras sagradas, ouvintes, nos informam que Deus nunca deixou de ter testemunhas sobre essa terra. Então, imaginar que a sabedoria, ouvintes, tenha chegado ao mundo simplesmente com o advento de Jesus, né, nesta, obviamente, maravilhosa ocasião em que nasceu entre os homens Jesus, realmente é desconsiderar isso. porque a palavra cristão, caros ouvintes, ela é tão profunda, ela é tão significativa, que ela só aparece no Novo Testamento em apenas 3 passagens do Novo Testamento, ouvintes. Então, daí nós podemos perceber o quão profunda é exatamente esta sabedoria. Porque não era tão simples, caros ouvintes, ser um cristão naquela época do que é hoje, que uma pessoa liga uma televisão, liga um rádio e tem alguém pregando e você se autoconverte ao cristianismo. A palavra Cristo, caro ouvintes, quer dizer ungido, quer dizer aquele que recebe, que recebeu as bênçãos que vêm do alto. Então, a religião chamada cristã, ouvintes, é a religião que busca esta graça, que busca exatamente essa descida da energia que vem do alto, que vem dos planos divinos, espirituais, e que desce sobre os seres humanos, assim como as línguas de fogo do Espírito Santo desceram sobre os apóstolos de Jesus no episódio do Pentecostes. É esta experiência, caros ouvintes, que é realmente a experiência cristã. E seria realmente tolice, caros ouvintes, nós imaginarmos que é só o cristianismo que tem isso, que é só apenas as igrejas cristãs é que conseguem trazer a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, caros ouvintes, está se manifestando no mundo desde que o mundo é mundo, desde que o sistema solar foi formado, porque o Espírito Santo é o terceiro aspecto da divindade, ouvintes, é o aspecto mãe, é a matriz, são as águas, caros ouvintes, do abismo sobre a qual pairava o Espírito de Deus, como nos relata o Gênesis. Então essa força sempre esteve presente, caros ouvintes, nas religiões antigas, e nós não podemos realmente ter esta ignorância, ouvintes, imaginar que foi a primeira vez que essa poderosa energia que vem do coração de Deus materializado neste grande chakra espiritual que é o sol, caros ouvintes, o sol visível é apenas a chama acesa do coração de Deus. Deus verdadeiramente pulsa, ouvintes, por detrás do sol material. Ele é o sol oculto, o sol espiritual, o sol central que a todos os seres anima, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, ao invés, caros ouvintes, dessa religião chamada cristã ser baseada em Jesus, ela na verdade está baseada nessa experiência de Cristo. E então nós podemos trazer para vocês, ouvintes, falando do lado oculto do cristianismo, nós podemos trazer aqui à tela os comentários que Madame Blavatsky fez sobre Jesus Cristo, ouvintes, pois ela disse que os evangelhos, ouvintes, nada mais são do que um programa iniciático, ou seja, com as narrativas, ouvintes, que nós encontramos nos evangelhos, nós temos ali descritos certos passos iniciáticos que todos os grandes seres da humanidade devem ter passado. E como nós dissemos aqui no programa da segunda-feira, ouvintes, a historicidade dos acontecimentos de Jesus se deu muito tempo antes da época que nós reconhecemos, há 2011 anos atrás. Na verdade, foram 115 anos antes. E esta diferença, ouvintes, é que causadora de tantas controvérsias, pois não sabia nem direito que dia que Jesus nasceu. Mas para a nossa informação, ouvintes, é muito útil nós sabermos que, de certa forma, na Bíblia nós temos o simbolismo sobre essas cinco grandes iniciações que são descritas na Bíblia. E isto, obviamente, é corroborado por uma série de místicos, por uma série de videntes que têm a capacidade de investigar os registros akáshicos e perceberam, ouvintes, que há muito mais de mitologia nos escritos bíblicos do que propriamente de verdades históricas. Isso se torna muito importante para nós, ouvintes, porque quando nós lemos na Bíblia que os três reis magos, caros ouvintes, se deslocaram do Oriente para o Ocidente, seguindo uma estrela que brilhava nos céus e que, segundo os profetas desses reis magos, indicaria o nascimento de um novo rei, aí já começa, ouvintes, exatamente esse simbolismo oculto. Porque, obviamente, que reis magos, ouvintes, já pressupõe pessoas iniciadas no esoterismo. Se dizia de um desses reis magos que um deles era astrólogo. Inclusive, os nomes desses reis magos sequer constam nos evangelhos da Bíblia. Então, Melquior, Baltazar, esses nomes, ouvintes, não estão mencionados na Bíblia canônica. Esses nomes só são mencionados nos textos chamados de apócrifos. E nós vemos que a primeira, caros ouvintes, das iniciações que são informadas na Bíblia é exatamente o nascimento. O nascimento, ouvintes, simboliza a primeira iniciação, a iniciação majestosa que acontece na fraternidade branca. E a criancinha, ouvintes, não precisa necessariamente ser realmente um recém-nascido. Todo iniciado, ouvintes, ele realmente nasce de novo. Então, o que aconteceu com Jesus? A presença desses três reis magos que vêm presenciar o seu nascimento, né? Que vêm trazer presentes para Jesus, trazendo o ouro, que representa a energia solar, trazendo o incenso, caros ouvintes, a purificação astral, espiritual, e a mirra, um tecido, caros ouvintes, que representa exatamente a energia de Deus que entra pela terra e que se aperfeiçoa nos vegetais. O ouro, o incenso e a mirra são presentes realmente iniciáticos. Então, é impossível, ouvintes, se transformar espiritualmente sem o auxílio daqueles que já passaram também por essas iniciações. Então, o nascimento de Jesus é a primeira, ouvintes, dessas iniciações e, obviamente, há um grande simbolismo. E, ouvintes, a segunda dessas passagens bíblicas, desses momentos realmente sublimes do cristianismo, é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Quando Jesus reaparece, ele reencontra o seu primo, João Batista, e então Jesus, percebendo o momento, requisita a João Batista que o batize. E João Batista realmente fica reticente, mas finalmente ele aquece e pede que Jesus se ajoelhe nas águas, né, do Rio Jordão, que mais parece um córrego, né, em certos lugares, e batizando Jesus com a água que ele abençoa do Rio Jordão, ele diz: eu vos batizo com água, mas este que está aqui batizará com fogo. Então, nesse instante, caros ouvintes, Jesus se transforma no Cristo. É esse o momento crucial da experiência crística de Jesus, pois naquele momento, ele que era o Jesus, filho de Maria e de José, de uma simplória dona de casa e de um carpinteiro, ele se transforma num ungido, ele se transforma num Cristo. E também entre esses povos ouvintes havia um outro termo, que era o termo Crestos, que era o termo homem bom. Já o termo Cristo ou cristão era realmente reservado àqueles que atingiam uma iluminação. E a primeira iniciação, ouvintes, o nascimento, ele se refere ao corpo físico. É a purificação, o domínio do corpo físico. Já o batismo, como nós estamos vendo aí uma imagem, que é um ato, caros ouvintes, cerimonial, né? É um ritual que já existia muito tempo antes do cristianismo. Então nós podemos perceber que o cristianismo é, na verdade, uma continuidade, ouvintes, de mistérios antigos que já realmente existiam. E o próprio Jesus então se submete ao batismo, que pela presença do elemento da água simboliza a purificação do corpo astral, do corpo emocional, pois as águas se ligam ao simbolismo das emoções. Então, ouvintes, aí nós vemos realmente o programa iniciático sendo cumprido dentro desses momentos realmente elevados que acontecem na vida de Jesus e que são descritos, né, na Bíblia. E há um terceiro grande momento, ouvintes, que faz com que os cristãos fiquem maravilhados quando leem isso na Bíblia. Porque se conta que num determinado momento, numa noite, Jesus convoca alguns poucos dos seus apóstolos e sobe em uma pequena montanha e ele se transfigura diante dos seus discípulos. E naquele momento também aparece com eles figuras antigas como Maomé, como outros patriarcas do judaísmo também ficam visíveis naquele momento. Então Jesus brilha, começa a irradiar como se as suas vestes fossem transformadas, eletrizadas, né? Óbvio que não existia eletricidade naquela época, mas para nós hoje, felizmente, nós temos esse termo. Ele fica travestido, caros ouvintes, de luz, investido de uma radiância, de um brilho que deixa assombrado os seus discípulos, entre eles João, que estava ali presente. E essa transfiguração, ouvintes, simboliza exatamente a terceira grande iniciação. Pois é, caros ouvintes, o controle é a iluminação da mente. Por isso que nesses momentos simbólicos, momentos iniciáticos, se menciona exatamente a subida, né, em locais elevados, né? Então esta transfiguração de Jesus, ouvintes, é o terceiro momento iniciático da tradição cristã. E o quarto desses momentos, ouvintes, é aquele que fica mais destacado, que as pessoas mais se lembram. Muitas pessoas acreditam que é o símbolo, né, mais pungente do cristianismo, que é o momento da crucifixão, né? A crucificação de Jesus, ouvintes, que nós já falamos aqui sobre ela no nosso programa da segunda-feira, ela realmente não aconteceu historicamente, mas sim ela aconteceu misticamente. O Mestre Jesus, ouvintes, não morreu numa cruz física como um cidadão romano. A crucifixão era uma pena dada apenas a cidadãos romanos. E Jesus, na verdade, era um judeu. E ele não foi promovido em nenhum momento a cidadão romano. A sua morte, infelizmente, foi trágica. Ele foi tocaiado, foi realmente linchado, o seu corpo foi apedrejado, ele foi lapidado, seu corpo despedaçado e pedaços do seu corpo presos sobre madeiras pela estrada onde ele se encontrava. Realmente foi até pior do que se costuma, caros ouvintes, mencionar. Mas a verdadeira crucifixão, ouvintes, de Jesus, ele passou, e nós já comentamos isso aqui na segunda-feira, no Egito, quando ele passou, antes ainda, caros ouvintes, de começar o seu ministério, ele já havia passado pela osirificação, ou seja, ele foi preparado, purificado, seu corpo untado com óleo, caros ouvintes, verdadeiramente ungido, entalado como se fosse uma múmia, e ele foi conduzido a uma das grandes pirâmides, e lá ele permaneceu durante 3 dias e 3 noites numa espécie de morte mística, da onde ele ressurgiu 3 dias após esta grande iniciação. E o objetivo dessa iniciação, ouvintes, é realmente apresentar este iniciado à vida divina, fazer com que ele transcenda todas as peias, todos os apegos, ouvintes, que realmente existem ainda para as pessoas aqui na matéria. E ele, obviamente, foi muito bem sucedido dentro desse processo. Então, ele atinge a quarta iniciação, aquilo que no budismo é chamado de arhatado, caros ouvintes. O arhat, que é exatamente a quarta grande iniciação, na Índia se diz que o arhat só volta mais uma vez à terra para se transformar num mestre. Então, antes, ouvintes, ainda de ter começado o seu ministério público, Jesus já tinha passado pela osirificação, pela morte mística, pela ressurreição, caros ouvintes, de entre os mortos, porque exatamente quando o indivíduo está lá na pirâmide, que é uma máquina iniciática, ele então se projeta no astral e entra no mundo dos mortos, né? Sem necessariamente, ouvintes, ter que morrer no plano físico. O corpo fica lá embaixo, na pirâmide, repousando, acompanhado de outros iniciados, mas verdadeiramente o que acontece é que o indivíduo primeiro desce aos infernos, como muito bem diz os evangelhos, e depois é que ele ascende aos céus e ele encontra com os mestres, recebe instruções, e apenas 3 dias e 3 noites depois é que ele retorna. E ele renasce, caros ouvintes, no próprio corpo. O indivíduo volta para o seu corpo, realmente volta outro. E aí, ouvintes, está realmente o grande mistério de Jesus, que infelizmente a cruz, caros ouvintes, que era e é um símbolo antigo, um símbolo, caros ouvintes, da energia solar, um símbolo da força física de Deus que cria a matéria e que promove a vida, ouvintes, realmente a osirificação significa exatamente isso, a subida da consciência até a verdadeira cruz, a cruz mística, a cruz espiritual. E não é, ouvintes, uma morte física. E a quinta iniciação, ouvintes, é simplesmente a ascensão. Depois de ter passado pela quarta iniciação, então só basta mais uma vida para o indivíduo se transformar num mestre de sabedoria. Mas é sobre isso, ouvintes, que nós vamos falar no segundo bloco do nosso programa de hoje, que está falando com vocês da vida mística de Jesus, este verdadeiro herói, caros ouvintes, este ícone religioso tão importante para todos nós que vivemos a cultura judaico-cristã e temos aí feriados, né, nacionais que comemoram momentos, caros ouvintes, desse simbolismo cristão, e muitas vezes isso está se perdendo, nem a parte religiosa e muito menos a parte mística as pessoas estão sabendo. Mas no segundo bloco do nosso programa de hoje nós vamos falar exatamente quando, caros ouvintes, onde que Jesus atingiu a condição de mestre, pois naquela vida como Jesus ele atingiu até a quarta iniciação. A sua ascensão, na verdade, se deu na vida seguinte. Nós vamos falar sobre isso no nosso segundo bloco, ouvintes. Agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando pelo áudio da nossa querida Esotérica FM, pelas gravações, pelos discos e também ao vivo, caros ouvintes, pela Ustream. Nós agradecemos muitíssimo aí o prestígio de todos vocês. Vamos fazer o nosso intervalo, caros ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que agradece muitíssimo aqui a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, tanto pelo áudio da rádio como pela Ustream. Estamos aqui ao vivo e a cores, caros ouvintes, aqui transmitindo os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Falando hoje, caros ouvintes, do Mestre Jesus, esse grande ser que realmente está nos corações de todos os cristãos, realmente como exemplo de pureza, exemplo de amor ao próximo, de caridade, de bênção, caros ouvintes, este é realmente o Mestre Jesus. Mas com ele, caros ouvintes, realmente aconteceram fenômenos ocultos desde a sua tenra idade, e é por isso, caros ouvintes, que nem sequer a Bíblia menciona direito a vida de Jesus do começo da sua vida, né? Só se fala realmente do seu nascimento e depois ele desaparece com a idade de 4 anos, quando se diz que ele vai com a família para o Egito. Desse ponto em diante, ouvintes, Jesus fez realmente uma grande peregrinação. Ele esteve nos mistérios egípcios, viajou, caros ouvintes, para o Oriente Distante, para a Índia, realmente encontrou com a sabedoria hindu, com a sabedoria budista, e quando ele retorna, ouvintes, e passa pelas grandes iniciações egípcias, ele atinge uma pureza, atinge uma santidade que realmente o capacitou, ouvintes, a permitir que uma vez mais acontecesse o fenômeno mais esotérico, o fenômeno mais importante da espiritualidade da humanidade, que na verdade é um fenômeno periódico, que não aconteceu apenas com o Mestre Jesus. Pois naquele momento, caros ouvintes, que Jesus passa pela osirificação no Egito, ele atinge a quarta iniciação e praticamente atinge o mais alto nível de pureza que é possível um ser humano atingir. Pela sua dedicação, ouvintes, pela sua pureza, se pediu a ele então um sacrifício profundo, um sacrifício que realmente não pode ser pedido a qualquer indivíduo, que é exatamente o fenômeno, caros ouvintes, da presença no corpo humano de um grande avatar. quando o indivíduo atinge uma pureza, atinge, ouvintes, uma purificação que permite que ele seja um vaso perfeito para uma vida ainda maior. Então, ouvintes, quando Jesus atinge o estado crístico no batismo com São João, né, aí, caros ouvintes, começa um ministério muito maior. Quando a pomba, caros ouvintes, do Espírito Santo baixa sobre Jesus, ele não é a mesma pessoa. Ele é Jesus ou Cristo, pois o corpo de Jesus, ouvintes, foi tomado pelo segundo aspecto da divindade, que passa, a partir daquele momento, a assumir aquele ministério que nós conhecemos tão bem pelos evangelhos. Naquele corpo, caros ouvintes, naquele instante, Jesus praticou realmente o mais elevado nível da mediunidade. Realmente, ele cede o seu corpo para que o Cristo cósmico e que para o instrutor do mundo, que é exatamente aquele, caros ouvintes, que comanda este segundo raio para o nosso planeta, que no Oriente é chamado de o Senhor Maitreya, ele então passa a ocupar o corpo de Jesus. Então, Jesus, caros ouvintes, Jesus Cristo e Cristo são três coisas completamente diferentes. Cristo, caros ouvintes, como nós dissemos para vocês no começo desse programa, é algo muito mais elevado. É uma experiência divina com o próprio Deus. E, obviamente, que Cristo, ouvintes, existia muito antes do que a presença de Jesus aqui na Terra. Então, Jesus, caros ouvintes, é o homem, é o iniciado. Cristo, caros ouvintes, é o segundo aspecto da divindade, é o aspecto filho, também Vishnu, caros ouvintes, o conservador, o preservador da Trimurti hindu, é esse princípio, caros ouvintes, da consciência divina. E por isso, caros ouvintes, que a partir daquele momento Jesus começa a pregar, começa a encantar, ouvintes, as pessoas, pois ele começa realmente a curar, começa realmente a trazer bênçãos indizíveis para a humanidade, e, ouvintes, o seu pensamento se torna tão poderoso, as suas palavras tão cheias do Espírito Santo, que essas palavras, esses pensamentos ecoam até os dias de hoje. Realmente é algo divino, caros ouvintes, o que aconteceu com Jesus, porque ali, caros ouvintes, não era meramente um homem, mas sim era realmente um Deus que estava ali presente. Então, aquelas curas maravilhosas, caros ouvintes, que Jesus fazia, levantando os paralíticos, trazendo a visão de volta aos cegos, caros ouvintes, só poderiam ser feitos esses milagres se ali estivesse realmente um poder muito além do que o poder que uma única pessoa possui. Ali realmente estava o poder de Deus. E o instrutor do mundo, ouvintes, periodicamente, ele ocupa corpos de seus grandes discípulos. Não creiam, caros ouvintes, que essa foi a primeira vez que isto aconteceu. Obviamente que o que aconteceu com Jesus é muito importante para nós, mas também o Senhor Maitreya, o Cristo, a força divina do segundo aspecto da divindade, também esteve sobre Krishna, caros ouvintes, há 5.000 anos atrás. Também esteve sobre o Buda há 600 anos antes de Cristo. Esteve com Jesus. Esteve, caros ouvintes, com aquele que traz, caros ouvintes, a bênção da filosofia muçulmana. esteve, caros ouvintes, sobre outros místicos que nós sequer conhecemos, que realmente a sua menção aqui seria esquecida muito rapidamente, porque periodicamente, ouvintes, o instrutor do mundo, ele, ao invés de reencarnar pessoalmente, ele prefere, ouvintes, tomar o corpo de um discípulo por alguns instantes, ou por alguns dias, por alguns meses, ou quiçá, como aconteceu com Jesus, por alguns anos, e transmitir através daquele corpo instruções que de outra maneira não teríamos. Como reza, caros ouvintes, as escrituras hindus, quando a corrupção, o medo, a violência, tudo de ruim, ouvintes, começa a predominar no mundo, então, uma vez mais, Krishna, ou a segunda pessoa da divindade, Vishnu, ouvintes, ela vem de novo para redeclarar as mesmas verdades que ficaram esquecidas, ouvintes. Então, nós temos realmente que dar graças a Deus, ouvintes, porque nós fomos, ouvintes, brindados com essa presença divina uma vez mais entre os homens. E, obviamente, ouvintes, que quando nós lemos os textos, né, dos evangelhos, fica evidente esta dicotomia entre a consciência de Jesus e a consciência do Cristo, pois ele nem sequer mais reconhecia os seus parentes, os seus amigos, e ele dizia coisas, ouvintes, que realmente deixavam as pessoas abismadas, porque em certas passagens dos evangelhos nós vemos que Jesus se coloca até fora do tempo e do espaço, quando ele diz, e diversas vezes ele disse isso: eu e o Pai somos um. E ele disse, caros ouvintes, muitas vezes que antes que Abraão fosse, eu sou. Porque, caros ouvintes, ali naquele corpo estava presente realmente não apenas, ouvintes, o Jesus, mas sim estava esta figura inefável do instrutor do mundo. Nós estamos aí mostrando para vocês uma representação artística do rosto deste grande instrutor do mundo. Ele é um dos maiores iniciados da grande fraternidade branca neste planeta. É o senhor, ouvintes, do segundo grande raio da divino, o raio do amor, sabedoria. É por isso que o cristianismo, é por isso que a religião muçulmana, o budismo e todas as religiões que têm surgido são religiões devocionais, são religiões que pregam o amor, o perdão, ouvintes. E o grande instrutor do mundo, ouvintes, esteve conosco uma vez mais no século passado, quando ele teve a oportunidade, ouvintes, de estar sobre um corpo que também foi purificado, foi elevado, caros ouvintes, às iniciações, que foi na figura do senhor Jiddu Krishnamurti. Em muitos episódios da vida de Krishnamurti, ele demonstrou, ouvintes, estar conectado diretamente com o instrutor do mundo. E praticamente, ouvintes, o que Krishnamurti disse é realmente a filosofia que vai estar vigente nesta nova era, nesta era de aquário que nós estamos vivenciando. Então nós temos realmente que nos intrometer, caros ouvintes, dentro desse aspecto oculto da divindade de Jesus, para dizer que com ele, ouvintes, esteve um ser muito mais elevado do que nós podemos compreender. É exatamente isso, ouvintes, que, de certa forma, o nosso ouvinte, o Ed Wilson, ele nos perguntou que certos aspectos de Jesus deveriam estar sobre outras pessoas. Na verdade, não eram aspectos da consciência de Jesus, Ed Wilson, mas sim do Cristo. Pois, dentro da grande fraternidade branca, ouvintes, o Cristo, ele é o responsável pelas primeiras iniciações da fraternidade branca. A primeira e segunda iniciações dentro da fraternidade branca são concedidas pelo Cristo. Então, o Senhor Maitreya, ouvintes, o Senhor do amor e da compaixão, que é realmente a cabeça desse segundo raio para todo o planeta Terra, ele tem uma importância muito grande, não só para os cristãos, mas para todas as religiões do mundo, ouvintes. E ele, no Oriente, também se manifestou diversas vezes, como aconteceu há cerca de 500, 600 anos atrás, com um personagem da Índia chamado Guru Nanak. Guru Nanak, caros ouvintes, é o fundador do Sikhismo. Se vocês estudarem, ouvintes, a história do Guru Nanak, vocês vão ficar realmente impressionados como ela, ouvintes, se assemelha com a história de Jesus e como os preceitos, caros ouvintes, que hoje nós estamos trazendo para informá-los sobre a grande fraternidade branca, como esses preceitos, ouvintes, foram redeclarados com a presença do instrutor do mundo sobre o Guru Nanak. E no século passado, caros ouvintes, com Krishnamurti, a filosofia, ouvintes, que Krishnamurti promulgou durante décadas no mundo, realmente é a nova mensagem do Cristo para a humanidade. Há muitas pessoas aí aguardando a volta de Jesus, aguardando a volta do Cristo, mas o fato é que ele já voltou, caros ouvintes, diversas vezes depois que Jesus desapareceu da Terra. E é apenas, caros ouvintes, a nossa incompetência, a nossa falta de discernimento que faz com que nós não percebamos que o Mestre já esteve conosco outras vezes. E o mesmo, caros ouvintes, aconteceu com Jesus, pois, como nós estávamos dizendo para vocês, Jesus é um, o Cristo é outro. E Jesus Cristo, ouvintes, foi realmente uma fusão entre esses dois grandes seres. E da consciência de um homem, Jesus, e a fusão da consciência do instrutor do mundo, e ainda mais com o segundo aspecto da divindade sobre ele. Mas Jesus, caros ouvintes, não tinha terminado naquela vida o seu progresso. Ainda faltava uma grande iniciação dentro do seu currículo, digamos assim, que ele tinha que passar. Então Jesus, ouvintes, reencarnou uma vez mais cerca de 100 anos após a sua morte. Exatamente na época em que se diz que Jesus havia nascido, nasce naquela mesma região do planeta um personagem que viria a ser conhecido como Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ouvintes, é exatamente a encarnação seguinte do Mestre Jesus. E foi nessa encarnação que ele atingiu, então, o grau de mestre de sabedoria. E, lamentavelmente, as igrejas, ouvintes, ortodoxas, o cristianismo ortodoxo tentou varrer da memória da humanidade a biografia de Apolônio. Mas, felizmente, textos sobreviveram e contam, ouvintes, dos milagres que Apolônio fazia, seus milagres de cura, que ele fazia realmente muitas coisas que se dizia do próprio Jesus, se dizia que ele caminhava sobre as águas, que ele aparecia simultaneamente em vários locais, demonstrando ter o poder da ubiquidade, e era realmente um grande sábio, ouvintes. E aí, nesta vida, ouvintes, como Apolônio, aliás, Apolônio, como o nome Jesus, representam exatamente o brilho radiante do sol ou de Deus nos céus. Apolo, que dá esse nome Apolônio, se remete exatamente ao simbolismo do sol. E Jesus também, esse nome, ouvintes, representa também o brilho irradiante do sol nas alturas ou nos céus. Então, ouvintes, são dois personagens que se ligam no tempo e no espaço. E de lá para cá, ouvintes, o Mestre Jesus assumiu essa condição de Bodhisattva, essa condição realmente de instrutor também da humanidade, e pelas suas próprias características, ouvintes, desde a época de suas encarnações anteriores até a atual. Então, o Mestre Jesus já se encarnou algumas outras vezes, ouvintes. E a mais destacada destas encarnações foi exatamente na Índia, quando ele reencarna por volta do século X, já da nossa era cristã, como Ramana Shuriya. É difícil até de pronunciar o nome, mas vamos simplificar aqui como Ramana, um grande sábio do hinduísmo, um grande comentarista dos Vedas, uma pessoa realmente de muita sabedoria, que é reverenciado até hoje na Índia, é uma outra encarnação do Mestre Jesus. E recentemente, ouvintes, e quando nós falamos recentemente, em termos de fraternidade branca, já tem mais de um século. O Mestre Jesus toma um outro corpo e passa, caros ouvintes, uma vez mais a residir na Terra Santa. Ele passa a viver nas montanhas do norte da Terra Santa, entre os muçulmanos, por incrível que pareça, ouvintes, e o Mestre Jesus está neste exato momento, ouvintes. Aliás, como todos os mestres da Grande Fraternidade Branca, ele está encarnado e ele tem um corpo físico, e ele tem um grande trabalho dentro da Fraternidade Branca. A ele, caros ouvintes, foi confiado a cabeça, o comando do sexto raio divino, ou seja, todas as religiões, ouvintes, devocionais estão hoje em dia sob o comando do Mestre Jesus. E muitos iniciados, ouvintes, e grandes teósofos tiveram a oportunidade de visitar o Mestre Jesus lá nas montanhas do norte da Terra Santa, entre o povo chamado de Drusos, entre eles Madame Blavatsky e também Geoffrey Hodgson. Esses dois grandes ocultistas tiveram essa oportunidade de visitá-lo, ouvintes, e é óbvio, ouvintes, que ele não pode preencher as expectativas que muitos cristãos colocam, assim como os judeus faziam na época em que ele nasceu, há 2000 anos atrás. Os judeus esperavam um grande Messias que viria comandar, que daria ordem e daria vitória para o povo judeu. E hoje em dia também, ouvintes, dentro desse milenarismo, dentro dessas ideias cristãs, muitos esperam a volta de Jesus para que então, depois que acontecesse o fim do mundo, que Jesus reinaria sobre a terra por 1000 anos. E isso, ouvintes, está completamente fora dos processos naturais da evolução da humanidade. O Mestre Jesus está conosco aqui agora no planeta, ouvintes, mas o que compete a cada um de nós, seres humanos, é se aperfeiçoar e, principalmente, ouvintes, praticar o que ele ensinou. Se a cristandade, ouvintes, realmente praticasse o que Jesus ensinou, realmente nós já viveríamos uma fraternidade muito maior no mundo. E não adianta apenas um homem santo estar presente no mundo para que ele venha nos governar, mas sim é que todos os seres humanos evoluíssem um pouquinho mais, reconhecessem a sua divindade, procurassem realmente praticar a fraternidade, o perdão com o próximo e viver, caros ouvintes, pacificamente, evoluindo espiritualmente aqui na Terra. Então, ouvintes, Jesus e o Cristo estão no mundo nos dias de hoje. O Espírito Santo, quando invocado, ele vem, caros ouvintes, e preenche a todas as verdadeiras religiões que estão ligadas com o instrutor do mundo. Quer seja o cristianismo, quer seja a religião muçulmana, quer sejam as religiões e cultos afro que existem, por exemplo, no Brasil, quer sejam as miríades de seitas e divisões do hinduísmo, do budismo, caros ouvintes, dos mistérios egípcios e muitas manifestações religiosas que existem no mundo. O Espírito Santo, ouvintes, não é exclusividade do cristianismo. Ele está presente em todo o universo, dentro do nosso sistema solar, e pode ser invocado por nós, caros ouvintes, seres humanos. Em algum lugar lá da Bíblia, que eu não sei de cor, não estou com isso anotado aqui, se diz: o corpo do homem é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Então, Deus, caros ouvintes, está presente aqui agora. E se vocês, caros ouvintes, quiserem encontrar com Deus, entrem em contato, ouvintes, com o seu semelhante. E Deus, caros ouvintes, está mais perto de vocês do que os botões das suas camisas, das suas blusas, ouvintes. Não procurem Deus lá fora no universo, porque ele já está presente aqui. E fica aqui, ouvintes, prestada realmente a nossa homenagem, o nosso respeito a esse trabalho magnífico que o Mestre Jesus realmente faz no mundo. Mas o nosso programa, ouvintes, tem hora para começar e tem hora para acabar. E ele está terminando uma vez mais no dia de hoje. E eu vou convidar a vocês para refletir sobre todas essas informações que nós colocamos aqui para vocês no dia de hoje, que vocês possam realmente pensar a esse respeito, estudar, pesquisar, mas principalmente, ouvintes, buscar a divindade dentro de vocês, ouvintes. Realmente o que é importante é isso, que nós, seres humanos, procuremos, ouvintes, manifestar aquilo de divino que há dentro de nós. Então convido a todos vocês, ouvintes, para fazermos a nossa última vibração. Vamos nos interiorizar, procurando uma vez mais sentir o nosso batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, visualizar dentro dos nossos corações a nossa chispa divina, a chama tríplice multicolorida que está dentro do nosso coração, que ela vibre intensamente e libere a sua luz que começa a se expandir, tomando todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, se expandindo, iluminando toda a nossa natureza ao nosso derredor e o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Procuremos, caros ouvintes, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra, do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, Amém. Que assim seja, ouvintes. Esperamos estar com vocês nas próximas oportunidades, ocasiões e edições desse programa. Sempre com muito entusiasmo, com muita alegria para continuar trazendo os temas aqui com vocês, sempre nesse aspecto de liberdade de pensamento. Nós não estamos aqui para impor nenhuma ideia para vocês, apenas trazer conceitos, ideias, informações para que vocês, ouvintes, pesquisem, se aprofundem e finalmente se iluminem, ouvintes. Deixaremos vocês na sequência com a programação musical sempre interativa aqui da Esotérica FM e convidamos vocês para os nossos próximos programas, ouvintes. Nos despedimos com um forte, caros ouvintes, um fraterno, um caloroso abraço. Esperamos vê-los de volta, ouvintes, na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo!